Bom, como o Geraldo está aqui de férias, né? Nós vamos usar e abusar do Geraldo, em nome de Jesus. E o Geraldo vai trazer uma palavra para nós hoje, amém? Então vamos orar para descer fogo, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos nessa noite de estar aqui. Te agradecemos pelo privilégio que a gente tem, Deus, de ouvir um homem que tem buscado caminhar debaixo da Tua graça, debaixo da Tua direção, Senhor, que é o Geraldo, Pai. Obrigado pela vida desse irmão, que tem sido uma bênção, uma referência, uma influência, Deus, nas gerações que estão aí, Senhor. Pedimos, Deus, mais uma vez, que o Senhor, como sempre, o use nessa noite, derrame da Sua graça sobre a vida do Teu Filho, Pai. Fale conosco. Nós queremos estar com nossos corações abertos a Tua palavra, para que o Senhor ministre em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, grande prazer estar com vocês de novo. Foi um tempo muito bom semana passada aqui no Congresso. Quem veio foi abençoado. Você que não veio, lamento, perdeu. Mas você está convidado para o Congresso do ano que vem, no feriado de 7 de setembro, será no Rio de Janeiro. Tá? Já reserva a sua data na sua agenda. Eu acompanho muito o trabalho de uma missionária que se chama Braulia. Ela é da Jocum, ela é pioneira no trabalho com algumas tribos indígenas lá do Amazonas. Eles estão lutando para que se transforme a cultura do infanticídio indígena. Né? O que é essa cultura que algumas tribos do Brasil ainda têm? Quando o bebê nasce doente, o bebê é morto. Né? A pessoa que ajudou no parto, ou a avó, ou a mãe, né? Alguma pessoa mata imediatamente aquele bebê ou enterra o bebê vivo. Né? Por várias razões que foram passadas de cultura para cultura, de geração para geração. As tribos acreditam que o bebê doente ele é amaldiçoado pelos espíritos maus. E se ele permanecer na tribo, toda tribo será amaldiçoada também. Então, precisa extirpar aquela maldição. Quando são os bebês gêmeos, né? A tradição também religiosa diz que um é filho dos espíritos bons e outro é filho dos espíritos maus. Então, na dúvida, você não sabe qual é qual, mata-se os dois bebês gêmeos. Então, são questões, gente, que os antropólogos sempre fizeram vista grossa, a FUNAI sempre fez vista grossa, fingiram que nada acontecia, que não existia, que eram fatos isolados. A Jocum está fazendo um trabalho belíssimo, está sendo perseguida por isso. Mas, por que eu estou citando essa história toda? A Braulia relata no texto dela, na revista Ultimato, né, como que ela teve que recebeu uma enxurrada de repórteres, né, da imprensa secular para falar sobre a questão. E ela viu como que ela se encontrou na dificuldade de falar a língua dos antropólogos. E ela faz uma reflexão, né, sobre isso e ela faz uma autocrítica. Ela fala, eu poderia muito bem estar numa posição confortável e falar que a gente está sendo perseguido por amor ao Evangelho. Mas o que eu percebo é que nós ficamos presos no nosso gueto evangélico, fizemos um trabalho que tem significado para toda a sociedade, mas a gente nunca se preocupou em prestar contas para a sociedade do que a gente estava fazendo. Agora a gente tem dificuldade de explicar qual a relevância do nosso trabalho nas tribos indígenas para os índios do Brasil. Né? Então ela relata essa dificuldade e ela relata até com uma autocrítica muito forte. Isso é não amar o mundo como Deus amou. Se eu amo o mundo, eu quero me comunicar com o mundo, eu quero prestar contas daquilo que Deus me levantou para fazer. Né? Então eu começo com essa introdução para a gente fazer uma reflexão. O que é a igreja para a gente? Por que nós estamos aqui? O que é o significado de igreja? Por que você frequenta esse culto? Por que você é do Gólgota ou de algum outro grupo? Por que você se reúne na sua casa? Por que Deus criou a igreja? Qual a importância de estarmos aqui? Qual a importância disso? Né? É claro que eu não vou esgotar o assunto, a minha própria pergunta eu não vou esgotar, mas eu quero pegar uma linha só de raciocínio que eu acho apropriada para o dia de hoje. A gente vê que Deus criou, né, toda a criação perfeita, sem erro, sem doença, sem enfermidade, tudo perfeito. O pecado bagunçou tudo. né? O pecado bagunçou a criação de Deus. E com o pecado, a Bíblia fala que a morte entrou no mundo. E a morte em todas as suas expressões, né? Desde a morte física, né? A morte da natureza, a morte da alegria, a morte da esperança, a morte das relações familiares, né? A gente já vê ali que já tem um irmão que mata outro irmão, né? Já começa ali a morte daquela estrutura de comunhão, de relacionamento que Deus havia criado, né? E a humanidade então está nessa decadência e Deus cria então um projeto de restauração, de redenção, que está lá em Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, né? O nome dele na época era até diferente, era Abrão. Depois alguém inventaram de colocar mais um A, né? Mas isso é para depois. Gênesis 12 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É uma promessa linda, é um chamado lindo. Deus fala para Abraão sair da sua terra, do seu povo, ir para um local que ele não conhecia, né? E Deus fala para ele ser uma bênção. Tem um livro de contracultura que é secular, que ele fala que o Abraão é o primeiro ser underground da história. Né? É o primeiro ser underground. Ele largou, né, todo o seu sistema ali, cultural e tal, e foi para o novo, foi para o diferente. É o primeiro ser underground da história. E Deus faz uma promessa linda para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, gente, quando Deus quer redimir aquela bagunçada que virou por causa do pecado, por causa da morte que entrou no mundo, por causa do espaço que a humanidade deu para o diabo, a estratégia, o sonho de Deus, né, a estratégia, o que ele pretende fazer, o alvo dele é abençoar as famílias da terra. Então Deus separa aquele povo ali para ensinar o que era no princípio, o que era na origem. E uma das maneiras de mostrar para aquele mundo quem que é Deus, por que ele criou a humanidade, quais eram os princípios de Deus, o que é ser ser humano nas suas melhores expressões, né? O que é viver em todas as possibilidades que Deus nos criou, Deus, então, ele sabe que é preciso restaurar a família. A família está destruída, é preciso redimir a família. Então, Deus, ele está se revelando através daquilo que se chama, ele mesmo chama de família. E a gente sabe, gente, que Deus, ele tem em si todos os atributos de um pai e todos os atributos de mãe, né? A gente sabe que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. Né? Agora, é interessante como que Deus, ele escolhe, por que ele escolhe se expressar como pai? Poderia, né? Não é nenhuma heresia eu dizer que Deus poderia ter se expressado como mãe, porque Deus é mãe também. Mas por que Deus se expressa como pai? Tá? Eu não fiz nenhuma pesquisa teológica, não. Né? Nossos teólogos de plantão poderão nos ajudar nisso. Mas eu pego até um texto da própria Braulia. Por que eu estou rindo, gente? Tem graça nenhuma. Ai, sou retardado demais, né? Tem graça nenhuma. Que é isso? Que espírito chocarrice? Sai! Até um texto da própria Braulio que ela fala assim: gente, a maternidade, ela não ficou muito prejudicada com o pecado, né? Isso qualquer um pode perceber. É fato raro a mãe que não é mãe, né? A mãe que nega sua cria, que nega o seu filho, é raro, tanto que isso é notícia, né? Quando aquela mãe lá em Belo Horizonte jogou o bebê na Lagoa da Pampulha. Aquilo foi comoção nacional, né? Então, uma mãe que nega o filho, que não cuida do filho, isso é notícia, isso é exceção. Então, a mãe, ela não se deixou prejudicar tanto pelo pecado, mas a figura do pai foi a mais prejudicada pelo pecado. Então, nesse texto, a Braulio até aborda isso. Deus, sabendo disso, que na nossa existência, né, é claro, gente, que a gente tem as nossas histórias das mães, nossas mães loucas, doentes, pecaminosas, mas de maneira geral, Deus percebeu que a humanidade teria muito mais problema com o pai do que com a mãe. Então, nesse raciocínio simples, não é nenhuma aventura teológica, que a Braulia coloca aqui, talvez por isso Deus tenha escolhido se apresentar como pai, né? Ou seja, Deus percebe que assim, não é difícil para as pessoas saberem o que é ser mãe. O amor de mãe é colocado como amor maior, né? Amor de mãe, amor sublime. Se alguém quer dar um exemplo de amor, amor que se dá, amor sacrificial, que dá a vida, é o amor de mãe. Né? A mãe está no auge da questão sagrada da expressão do amor. Mas a figura de pai, Deus percebendo que essa figura ia ser estragada, prejudicada, perdida, né? Contaminada pelo pecado, Deus então decide se expressar como pai para preencher este ato. E Deus então, na Bíblia, ele se expressa como pai, né? Então, em toda a Bíblia ele está se expressando como pai. E eu senti de falar isso porque hoje a gente comemora o Dia dos Pais, né? E Deus se expressando como pai, né, para tentar mostrar para a humanidade um dos atributos dele, né, o caráter de Deus, o porquê que nós estamos aqui, porquê que Deus quer se relacionar com a sua criatura, né, porquê que Deus fala que nós devemos buscá-lo. Então, Deus usa, né, ele toma para si uma expressão que a gente conhece, né, que faz parte do nosso mundo, da nossa linguagem, pai. Então, Deus se expressa como nosso pai e ele chama Abraão e fala para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Né? E isso é tão forte, gente, que o Velho Testamento vai terminar com aquela promessa de Deus lá em Malaquias, né? Pula lá, último livro do Velho Testamento, último versículo. Malaquias, capítulo 4. 5 e 6 diz assim: eu eis que eu vos enviarei profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Poxa, tinha tanta coisa que a humanidade precisava consertar. Né? Todas as áreas da vida humana estavam prostituídas, contaminadas, estavam em pecado, estavam doentes, estavam destruídas, estavam sem identidade. E a gente vê aqui o que é a prioridade para Deus, o que é mais importante para Deus. Né? A promessa que Deus faz no momento em que ele sabe que ele vai ficar um tempo em silêncio, né? Que ele não vai falar dessa maneira para as pessoas até a vinda de Jesus. E Deus fala, então, eu vou mandar um espírito, uma unção, um quebrantamento, um arrependimento, uma pregação que fará que o coração dos pais se converta aos filhos e o coração dos filhos se converta aos pais. Gente, o plano de Deus, o propósito de Deus é único, né? Deus não vai mudando no decorrer da história, né? Deus já sabe todas as coisas. E por isso que a palavra é linda, é fantástica, como que ela se encaixa, como que é um quebra-cabeça, que foi escrito por Deus, por pessoas de épocas diferentes, culturas diferentes, regiões diferentes, séculos diferentes, mas como que está todo aqui o caráter de Deus, o mesmo, do princípio até o fim, do Gênesis ao Apocalipse. Então a gente vê aqui o que, que é prioridade para Deus. Poderia falar, o profeta irá falar contra todo tipo de injustiça social, contra toda promiscuidade. Poderia ser uma lista infindável de pecados, mas o que, que é prioridade para Deus? Né, é a conversão do coração dos pais aos filhos e dos seus filhos aos pais. Né? Deus, ele se manifesta como pai, Deus chama Abraão para abençoar todas as famílias da terra e Deus fala que é preciso haver essa conversão. Né? E aqui ele, Deus ainda, a palavra é forte, que ele fala antes, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A gente vê como que isso é importante para Deus. Isso faz parte do ser divino, do amor de Deus, da bondade de Deus, da expressão de Deus. Aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, aquilo que Deus quer nos abençoar, o máximo das possibilidades da existência humana, Deus está falando. Né? É preciso que se restaure a família, é preciso que se restaure a paternidade, é preciso que se restaure o pai, né? Porque o próprio Deus é pai, o próprio Deus é pai. E se Deus é pai, né? A figura do nosso pai humano, carnal, ela se torna então a nossa metáfora mais forte de quem é Deus. Né, mais forte. Quem é Deus? Deus tem tantos nomes, Deus tem tantos atributos, né? É um Deus maravilhoso, mas é um Deus que a gente não pode ver. Quem é Deus? Por que, que eu amo Deus? Por que, que eu quero Deus? A melhor maneira que a gente poderia citar e descrever Deus seria se nós tivéssemos tido um pai de acordo com a vontade, com o coração de Deus. Mas mesmo tendo tido pais imperfeitos, nós podemos, através do nosso pai, fazer uma projeção do que seja Deus. Poxa, eu tenho meu pai é isso para a minha vida. E Deus também é pai. Né? Então, é aquele raciocínio que me ajuda a entender Deus. Né? E bem-aventurados aqueles que puderam ter um pai, pai, com seus defeitos, com suas qualidades, mas um pai que foi pai. Né? Eu vejo que essa pessoa, ela tem uma definição melhor do que seja Deus, melhor do que qualquer teologia possa explicar, né? Através da projeção daquilo que foi o seu pai. E isso é tão forte que lá no Salmo 68, versículos 5 e 6. Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família. Então, Deus já está se apresentando aqui como pai dos órfãos. Deus está vendo uma humanidade que é órfã, né? Uma humanidade que tem muitas necessidades, tem muitas carências, tem muitas dores, tem muitos medos. Mas Deus está vendo aquele que talvez seja o pior, o mais agravante, né? O mais necessário. E Deus então se coloca como pai, pai dos órfãos, juiz de viúvas. Deus faz que o solitário viva em família. Então Deus sabe dessa importância. E Deus fala, é preciso converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Eu estava refletindo um pouco sobre a nossa história como igrejas alternativas, e é algo que eu vejo que foi de alguma maneira falado aqui no Congresso, que eu percebi que a nossa luta primeira, né, foi converter o coração dos pais aos filhos. Em que sentido? Né? Nossos pais, nossos pastores não entendiam a nossa cultura. né? Achava isso a rebeldia, isso é do diabo, essa tatuagem, esse piercing, esse rock. Então, o nosso primeiro esforço foi converter o coração dos nossos pais, dos seus pastores, e dizer, não, esse cabelo grande não é do diabo, né? Essa tatuagem não tem um demônio, não tem um demônio escondido do piercing. Né? A gente fez essa conversão, né? Pais, pastores, reciclem, entendam a nova geração, entenda que o seu filho mudou, a cultura dele é diferente, entende que a necessidade dele é diferente. E eu falava isso com muitas mães, ainda hoje tem que falar isso, né? Mães que falam, ah, Geraldo, eu aceito tudo, mas se meu filho colocar uma tatuagem, ele deixou de ser meu filho. Né? Aí eu pego aquela mãe que está lá toda bonitona, cabelo curtinho, com a calça comprida, chique, né? E eu falo, você lembra quando as mulheres tinham que usar saia, não podia cortar cabelo? Né? Como é que a senhora se sentiria assim? Geraldo, você me pegou. Aí que a gente fez? Gente, nós fizemos esse esforço para explicar para os seus pais. Né? Você viveu mudanças na sua cultura. Né? Você vive hoje mudanças que a sua mãe não viveu. Você tem possibilidades hoje, né, que você vive, que sua mãe não viveu. Agora é o momento do seu filho. E você quer reprimir o seu filho. Né? Então, assim, a gente fez esse esforço indo nas igrejas, vivendo a nossa vida, fazendo os nossos eventos, dando testemunho, fazendo os nossos congressos. Só que, eu tenho dito isso muito na caverna, qual é o nosso esforço agora? A continuação daquele versículo de Malaquias. Essa tarefa, a gente sente que foi bem feita. Ainda tem pais que não entendem seus filhos, mas, de maneira geral, a gente se sente um pouco satisfeito. Né? A gente vê igrejas históricas, batistas, presbiterianas, com toda essa possibilidade que a gente tem aqui. Não chega a ter uma parede preta, né? Mas também... Ninguém é perfeito. Mas, de maneira geral, a gente se sente pouco... Houve uma renovação cultural na igreja brasileira. Houve uma renovação cultural. Qual é o nosso desafio agora? É a segunda parte, converter o coração dos filhos aos pais. Então, o nosso desafio agora, né, seu pastor aqui sabe muito bem do que eu estou falando, é converter os corações dos filhos, dos jovens aos pais. Em todos os aspectos de você... entender o seu pai, de você entender a outra geração, de você respeitar a outra geração, de você entender a história da outra geração, de você entender as tradições que para você são ultrapassadas, mas entender o que elas têm de significado bom, de significado legítimo, sem entender que a outra geração, a cultura diferente da sua, não é tudo descartável, não é tudo careta. Se a gente está aqui hoje, porque nós somos uma continuação do que eles fizeram, né, de entender que vieram pessoas antes da gente, que vieram evangelistas, que vieram pastores, né, com a sua cultura, com a sua tradição, mas pagaram o preço, mas morreram, mas foram apedrejados, tiveram suas casas queimadas, porque eram os evangélicos chegando na cidade. Né, entender coisas que talvez para o seu pai seja difícil dele entender, que a outra geração seja difícil de entender. Converter o coração dos filhos aos pais, porque nós viramos, né, uma geração jovem muito irreverente. Porque nós quebramos os velhos paradigmas, nós quebramos aquela doutrina, aquele farisaísmo, aquele tradicionalismo, a gente quebrou tudo, não foi? Né? Isso tudo não tem sentido. Né? Na igreja você não podia estar de boné dentro da igreja, que era falta de respeito. Né? Então, sim, nova geração falou, o quê? Qual é? Eu vou ficar de boné. Né? Então, a gente quebrou um monte de coisa que realmente estava sem sentido. Não tinha sentido, não comunicava. Então, a gente quebrou, só que a gente viu, e eu vejo isso, né, pelo que eu ouvi do PIP no Congresso, que eu vejo que a mesma coisa que a gente vive em BH, na Caverna, em várias das novas comunidades. A gente... acabou virando uma geração irreverente. Uma geração que não tem reverência pelo sagrado. Uma geração hedonista. Uma geração do prazer. Uma geração que só quer fazer aquilo que ela gosta na hora que ela quer. E aquilo que ela gosta, no primeiro ressentimento, ela já pula fora. E ela não tem compromisso. E ela sente que ela é a tal e que ela é a melhor, que ela sabe tudo. Todo mundo que vem antes é careta, né? Todo mundo que vem antes não tem nada para ensinar. E a gente está fazendo esse esforço hercúleo de converter o coração dos filhos aos pais, né? Porque este é a vontade do coração de Deus, porque isto é o caminho para que nós sejamos pessoas saradas, para que nós sejamos pessoas curadas. Nós temos que converter o nosso coração aos nossos pais. E eu quero, já quero concluindo, deixa eu ver o horário aqui, falar de maneira mais específica, né, hoje. Eu não sei da vida de vocês, né, mas o que eu trabalho com jovens, eu sei que a grande maioria tem dificuldade com seu pai, né? Eu quero, agora eu não estou falando de gerações, né, de pastor, estou falando do seu pai. A grande maioria tem. E se eu posso dar, talvez, se eu pudesse dar uma última palavra da minha vida, se eu fosse morrer e alguém falasse, qual a última palavra que você dá, Geraldo? Né? E com toda a minha vivência, com toda a minha experiência, com tudo que eu vivi, que eu sei, que eu aprendi, que eu sofri, que eu chorei, a melhor palavra que eu poderia dar a vocês é: façam um esforço para serem amigos dos seus pais. É o melhor conselho que, eu, que hoje, né, com toda a minha vivência, minha experiência, meu pai faleceu ano passado. O melhor conselho que eu poderia dar para vocês, jovens, faça o que tiver ao seu alcance, na sua mão. Faça um esforço para ser amigo do seu pai. Né? Se você conseguir isso, você terá conquistado o maior tesouro da sua existência. Isso será o tesouro mais perpétuo, mais eterno. Né? É a sua maior contribuição, o seu maior legado, o seu maior presente, né? É a sua maior referência, a sua maior estrutura, né? O seu norte mais forte, né? Isso, e eu vejo na minha própria vida, na minha própria existência, na vida das pessoas que eu trabalho, é o que vai ficar de mais forte na sua vida. Né? Eu sei que muitos aqui talvez não tenham pais mais, talvez muitos aqui tenham os pais que não sejam legais por alguma razão, que sejam distantes. Né? Eu não digo que você vai ser um ser louco, perdido por causa disso, porque você não teve um pai. Não, porque, mas eu digo, se você tem essa possibilidade, você vai ter algo a mais. E se você está aqui e seu pai ainda está vivo, ainda é possível se fazer isso, ainda é possível. Talvez seja difícil chegar para o seu pai. Seu pai nem te entende, nem gosta que você venha aqui no Gólgota, não gosta da sua música, da sua roupa. Seu pai é um caretão, é difícil. Eu sei que é difícil, mas ore. Você pode orar a Deus. Quem tem esse desejo é o Pai maior, que é Deus, né? E Deus pode converter o seu coração ao seu pai e converter o coração do seu pai a você. Deus pode fazer isso, né? Então, falando para vocês, filhos, para vocês, os poucos pais que existirem aqui, vocês que serão pais, sejam pais de verdade. Amem seus filhos, cuidem dos seus filhos, sejam amigos dos seus filhos, né? Vocês terão filhos. Não reproduzam a limitação dos seus pais. Não reproduzam. Seu pai foi limitado porque ele teve uma criação, porque ele teve a história dele, ele é vítima também, ele é órfão também, ele é carente também. Não reproduza, não reproduza. Ore, seja um homem de Deus para você ser um pai de acordo com a vontade de Deus. Você terá filhos humanos, verdadeiros, equilibrados, né, reais, pessoas reais, humanas, de carne e osso. Você terá filhos que serão seres humanos de verdade, que serão cristãos de verdade. Sejam bons pais. Né? Mulheres, ajudem seus futuros esposos a serem bons pais. Ajudem. Né? Ajude que ele seja bom pai. Né? Ajude seu futuro esposo a ser o melhor amigo do seu filho e da sua filha. Ajude. Não entre em guerrinha. Não entre em ciúme, não entre em competitividade, não entra, Não entra. Não pensa que uma coisa é oposta à outra. Não pensa. O amor de mãe, ele, como eu já falei, ele é já é uma fatalidade. Né? O amor materno, o amor do filho pela mãe, já é. Você não precisa nem se esforçar muito para isso. Né? Já tá em você. Já está no seu filho. Mas se esforce para que os seus filhos sejam os melhores amigos do pai deles e assim por diante. Né? E, gente, não é à toa que Jesus, quando os discípulos falam, Senhor, como que a gente deve orar? E Jesus ensina a uma oração que é universal. A oração do Pai Nosso é universal. Todas as religiões rezam o Pai Nosso. A gente participa de encontros de comunidades místicas alternativas. O pessoal do Santo Daime reza o Pai Nosso. O pessoal espírita reza o Pai Nosso. Né? Os cristãos de todas as vertentes, os místicos, o pessoal que faz pagelança. Todo mundo, né? Nos encontros das comunidades alternativas, todo mundo reza o Pai Nosso. É uma oração universal. E Jesus, né? Como que a gente deve orar? Jesus começa assim, Pai. Ó que lindo, Pai. Vós orareis, né? Ou vocês orarão assim. Esse vós é uma linguagem mais presbiteriana, né? Vocês, galera, vocês vão, né? Os mineiros, né? Vocês vão orar assim. Pai, né? Pai, Pai nosso que estás nos céus. Né? E eu cito Jesus, né? Então, para dizer para você que tem uma dor por causa do seu pai, perdoa seu pai, perdoa, perdoa. Não importa o que ele tenha feito, né? Ele não te quis, ele te abandonou sua mãe, nunca cuidou de você, não sei, são muitas histórias, né? Não importa, perdoa seu pai. Né? Se você puder fazer alguma coisa hoje, no Dia dos Pais, você que está triste, você que não pode olhar para Deus e falar que Deus é como seu pai, né? Você que são dois territórios muito diferentes, você que teve dificuldade de chamar Deus de pai por causa do seu pai, perdoa seu pai. Diante de Deus, se ajoelha e fala, Deus, eu perdoo meu pai. Né? E me ensina a amar o meu pai. Né? Faça isso e lembra que Deus é seu pai, querido. Tá? Se você tem um pai que você possa amar ou se esforçar por isso, glória a Deus. Mas se você não tem, você não é órfão. Você não é órfã, querida. Você não está sem pai. Deus é seu pai. Lembra disso. Deus é seu pai querido, seu paizinho. Você sentiu falta de pai em algum momento na sua vida, você precisou, você não viu, mas Deus estava lá. Deus estava sentado lá na sua cama, né? Você brigou com seu namorado, você queria um colo de pai para chorar, você não tinha, Deus estava lá, Deus alisou seu cabelo, Deus recolheu as suas lágrimas. Né? Você sofreu algum abuso, alguma injustiça, você precisou de um braço forte para te proteger, para te defender, não existia essa pessoa, por alguma razão ele não estava lá, mas Deus estava lá, você nunca foi órfã, Deus sempre foi seu pai, Deus sempre cuidou de você. Eu quero então encerrar lendo um pouco do próprio Jesus, o Evangelho de João. Deus fala muito do Pai. Jesus fala muito do Pai. Né? Vamos lá, João 10. João 10, 15. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. No 30. Eu e o Pai somos um. Tudo que Jesus está falando dele para o Pai é o mesmo que Ele quer que nós sejamos com o nosso Pai. E eu comecei falando sobre igreja, não comecei falando de Pai, né? Eu digo que a igreja tem que ser essa expressão da paternidade de Deus. Tá? A igreja tem que ser parte disso. A igreja tem que ser instrumento de Deus, da paternidade dEle na minha vida. Até um ponto que eu possa até dizer, o que significa igreja para você? A igreja como se fosse meu pai. Estão vendo que eu falei que a gente às vezes tem dificuldade de comunicar para o mundo a nossa fé, a nossa prática, mas quando a gente vê para a simplicidade da Bíblia, então quando Deus constitui aquele povo, Abraão, Deus fala que quer converter o coração dos pais aos filhos, Deus constitui o seu corpo, a sua igreja, Deus quer então através deste corpo dele, físico, visível aqui, palpável, pegável, transmitir a paternidade dele. Então, o que Gólgota tem que ser a expressão da paternidade de Deus na nossa vida. Nós temos que ser a expressão da paternidade de Deus uns para com os outros. Porque Jesus fala, eu sou um com o Pai. Então, nós aqui somos um com o Pai. Então, os atributos da paternidade de Deus estão em nós para a gente compartilhar uns com os outros. Então, a própria igreja, o corpo de Cristo, ela vai representar isso nas nossas vidas. Vamos pular lá para o 14. Jesus diz assim, os discípulos tinham pedido, Senhor, nós queremos ver o Pai. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco que ainda não me conheces, Filipe. Quem me viu a mim, viu o Pai. Como me dizes tu, mostra-me o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Vamos pular lá para o 20. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. E o último realmente para encerrar, no João 16, vira mais algumas páginas. Eis que vem a hora e já é chegada em que vós sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Gente, olha que lindo. Jesus está aqui triste, falando, vocês vão me abandonar, vão me deixar sozinho. Mas, não se preocupe, eu não estarei só, porque o Pai está comigo. Era um momento que Jesus poderia só reclamar, só murmurar, e tinha toda a razão para isso. Mas além dele consolar, ele fala, não preocupa não, eu não estarei só, o Pai está comigo. Além disso, ele anima e fala, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, essa palavra que eu quero compartilhar para a gente hoje. Não tenha dúvida, querido, que Deus é seu Pai. E você pode repetir isso. Alguns momentos eu posso me sentir só, eu posso me sentir rejeitado, eu posso me sentir compreendido, mas nunca estarei só, porque o Pai está comigo. O Pai está sempre comigo, eu nunca estarei só. Vamos orar? Pai de amor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é nosso Pai. E obrigado porque o Senhor se manifestou como Pai. E o Senhor nos ensinou a chamar o Senhor de Pai. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado pela proximidade de nos relacionarmos com Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Paizinho querido. Deus, em cujo colo a gente pode se deitar, Deus. O Pai que nos faz dormir e que vela a nossa noite, que vela o nosso sono, que cuida de nós. Obrigado, Deus. Deus, eu quero pedir que o Senhor venha nos abençoar, Pai. Deus, eu quero agradecer pelos nossos pais. Deus, quero agradecer, Deus, por aqueles pais que conseguiram ser bons pais, e quero te agradecer também por aqueles que não conseguiram. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe a razão de todas as coisas, Pai. Oh, Deus, e a gente quer aqui como igreja perdoar o pecado dos nossos pais. Deus, visita aqui cada vida, visita cada coração, visita cada história e derrama, Deus, um sentimento de perdão. Deus, nós perdoamos as falhas, as ausências, as injustiças, os preconceitos, as violências dos nossos pais. Nós perdoamos. Perdoa-lhes, Deus, porque quando eles faziam isso, eles não sabiam o que faziam. Perdoa, Deus. Perdoa, Pai, e nos converta, Deus, aos nossos pais existentes, aos nossos pais na fé, aos nossos pais espirituais, Deus, a toda expressão de paternidade que o Senhor coloca nas nossas vidas, nos converta, Deus, nos converta, nos ensina a amar os nossos pais, nos ensina a ser amigos dos nossos pais, nos ensina, Pai, nos ensina a ser bons pais, nos ensina a ser pais que sejam a melhor referência de Deus para os nossos filhos, Deus, que sejam o melhor retrato do Senhor para os nossos filhos, e abençoa, Deus, aqui eu abençoo todos os filhos que aqui serão pais, eu abençoo, Pai, eu abençoo, Deus, porque a paternidade tá doente, está maculada, está estragada, mas a gente, Deus, declara, Deus, uma ruptura nessa maldição, Pai. E nós abençoamos esta nova geração, Deus. Nós abençoamos e nós pedimos e nós ministramos e nós profetizamos, Deus, que estes jovens que estão aqui serão pais de verdade, Deus. Serão pais à sua imagem e semelhança. Serão pais que vão expressar o seu caráter, que vão expressar o seu amor, que vão expressar a sua justiça. Deus, eu abençoo, Pai. Eu abençoo, Deus. Serão pais que irão viver a dimensão maravilhosa que o Senhor criou, que o Senhor inventou da paternidade. Pai, e finalmente, nós como igreja de Cristo, que a gente, Deus, seja a expressão da paternidade para o Senhor, para o mundo órfão, Deus. Oh, Deus, o Senhor que é o Pai dos órfãos, o Senhor que faz que o solitário viva em família, que nós, como igreja, sejamos isto, que nós sejamos essa resposta do Senhor para todo tipo de orfandade da nossa geração, Pai. Todo tipo de orfandade no mundo, Deus. Obrigado. Nós te agradecemos por esta noite, por tão bom estarmos aqui, Pai. Pela liberdade estarmos aqui. Livra-nos do mal, livra-nos da gripe suína, no nome de Jesus. Amém.